sabe quem é? Café crime é o bicho, que nem pinto no lixo. Eu represento o nicho, toda vez que picho. Café crime é o bicho, que nem pinto no lixo. Eu represento o nicho, toda vez que picho. Café crime é o bicho, que nem pinto no lixo. Eu represento o nicho, toda vez que picho. Café crime é o bicho, que nem pinto no lixo. Eu represento o nicho, toda vez que picho. Café crime é o bicho, que nem pinto no lixo. Eu represento o nicho, toda vez que picho. Seu pescoço espicho, confesso que escolto. Se faço no capricho, parceiro, é que eu me revolto. E nada pode nos parar, pé no chão pra andar e a cabeça não desandar. Vejo meu filho no sofá, começo a filosofar. Fica pra tu teu blá blá blá. Vários estresses que acontecem, desses interesses que nesses tempos ninguém reconhece. Só posso em quem me fortalece. Fracos e oprimidos, comprimidos em frascos, pede SOS. No lance são olhos de lince, olhando para o próprio umbigo, não enxergam muito além do piercing. A vida é chata e nego finge, digno, maligno, enigma, um palmo do nariz da esfinge.